Águia vai levar você em uma viagem vibrante e emocionante. Você que dançou e curtiu ao som dos inesquecíveis. Popson 1. Popson 1. Popson 2. Popson 2. Popson 3. Popson 3. E Popson 4. Popson 4. Agora vai reviver estes bons tempos, pois eles estão de volta. DJs Ellison e Juninho trazem pra você as marcantes que fizeram e fazem sucesso até hoje. Até hoje. Pop Soul é som e iluminação. Qualidade que não tem igual. Ellison, eu sei o que você sentir. Esse amor, seu carinho, seu calor, seu sorriso, seu jeito. Ellison. Pop Soul. A hora é essa, dança comigo, meu amor, que onda é essa? É o Super Pop dando show na nossa festa. Tem muita gaga. Bora cutucando! Então cutuca, cutuca, cutuca, encaixa, encaixa, cutuca, cutuca, cutuca, encaixa, encaixa, cutuca, cutuca, cutuca, encaixa, encaixa, cutuca, cutuca, cutuca. Peraí! Tudo pronto, família. A partir de agora, começa o show de marcantes do Águia de Fogo Super Pop. Alô, DJ Ellison. Subindo, meu águia! Josmar, tudo bem, família Pop, estamos juntinhos com vocês agora, 40 minutos, uma hora, qual foi o tempo, a partir de agora eu e vocês, vocês e eu, assim, ó. Sendo no Oriente, um magadinho eu conheci, eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Errado ali, babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Cima, e dali soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho, bora ruim, um, dois, três, pra cima. Eu só quero amar, me dá um beijo, quero te encontrar, e não te vejo, e aí meu Deus do céu, te amo e te quero, amor com seus mistérios. Abre tuas asas, abre tuas asas, abre tuas asas, abre tuas asas. Fechando, fechando, fechando, fechando, fechando. Abrindo, abrindo. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. Eu só quero amar. no ar, sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Ellison, contigo. DJ Ellison. Passava sim, uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não se expressar. Por quê? Por ti eu menti, eu chorei, já sofri. Tamo junto, hein? Alô, Manduca! E o homem da pílula azul, meu irmão, tá com a gente, aquele braço. Agora, vai. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. Meu parceiro Rose do Pop, esse é patrimônio oficial da família Pop. Ele e o DJ Davidson, olha eles. Ela é a dama da noite. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira. Grande amigo Igor da Pista Negra e o Rodrigo Menezes. Eu quero ver você dançar no balanço desse brega, você vai se entregar. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar no balanço desse brega, você vai se entregar. DJ Ellison. Ellison. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado, pompando o amor. E aí, meu amigo Bombom? Se você é careta, é o Bombom dos Fugitivos, brother. O traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado, pompando o amor. Você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Olha o traficante! Sou traficante. Amor.

o palco aí, mortadela. Prepara o palco, maninho. Prepara o palco que eu queria ver aqui alguns casais dançando no palco. Meu parceiro Ronaldão, por favor, dê uma subidinha aqui no palco do Popson. Eu quero ver você dar show aqui, como nos velhos tempos, maninho. Bora, maninho, bora, bora, bora sim. Oh! Chama o cara, velho. E o Michel do Crau. Vem dançar, com todo o som. É o campeão, é o campeão. Vem dançar, com todo o som. É o campeão, é o campeão. Vem dançar. É aí que eu gosto, maninho. Arrebente, arrebente. Manda ver no palco, tá liberado, vai. Vem dançar, com todo o som. É o campeão, é o campeão. Ellison, Ellison, Ellison, Ellison, Ellison, Ellison, Ellison, Ellison, oh yes, DJ Ellison, mixando as mais tocadas do planeta. Vamos ajustar os médios, parabéns pelo cross. É assim, meu irmão. Como dança essa galera. Quem não sabe, aprende aí, ó. De você, você. Vem. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando tecnobrega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para vir. Toma, toma. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando tecnobrega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava, e a galera? A galera dançava. Era tecno que rolava. Ninguém sozinho ficava. Enquanto a gente ajustava, a galera dançava. É assim, meu irmão. Era tecno que rolava. Ninguém sozinho ficava. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Ritmo do meu Pará, a galera se agita e começa a balançar. A batida é tecno, DJ não para de tocar. Parceiro Mamon, é você, brother! Que louco meu Pará! Vem, vem, vem pra balançar, que a festa é nossa e não pode parar. Vem, vem, vem pra balançar, no embalo desse som da nova onda do Pará. Libera a energia que o planeta vai girar, que a festa é nossa e não pode parar. Olha o meu comandante Afonso também. Saudade desse cara, meu irmão. Mas sempre que a gente pisa por aqui, ele tá conosco. E agora, Gênesis? O casal que cansar, libera pros outros, viu? E aí, meu DJ Felipe Cobiçado! Homem é louca paixão, sempre acelera o coração, só de pensar. parceiro Galo. Galo do DVD Velha Guarda, hein, maninho? Me beije como eu sempre quis, gemendo você vem me... Do tempo do Hilarie. Agora sim, meu irmão, pega fogo no palco. Libera DJ Edson agora, agora, maninho, vai. Diferencial do Pop Som. Tá libertinho, o povo é que pediu. Do Pop Som de Belém para o Brasil. Tá libertinho, o povo é que pediu. Do Pop Som de Belém para o Brasil. Com você, faz você balançar. Eu tô na Ibetinho que a galera quer dançar. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Som de Belém para o Brasil. Ele mexe com você, faz você balançar. Eu tô na Ibetinho que a galera quer dançar. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Som de Belém para o Brasil. Bora, meus caixa baixa! Bora, Pipirinha! Pra cima! Alô, DJ Bidu! Batata. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. E agora? Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube Ipanema, você vai se divertir. É o melhor clube. Puxa, puxa. Você vai se dar bem. O som é de qualidade, da melhor aparelhagem. Da melhor aparelhagem. Da melhor aparelhagem. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema. Meu parceiro maluco, lá do Malucos Lãs, tá aqui com a gente, ele é Carlinha. Obrigado, malucos. Ele escolheu, foi o Pop Som. E o Cinema. Valeu, Q7. Valeu, Pablo. Solidão. Eita, menina danada. Ela dança, merece. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Eita, menina danada. Obrigado, minhas meninas da metrópole. Menina danada, pra dançar o... Que saudade, hein? Remexe, rebola, vem como... Obrigado, meninas. Mexe, remexe. Meninas da metrópole. Esfrega. E quarta-feira tem Botequim. Tem Super Pop Live no Botequim. Mexe, remexe, balança até demais. Rebola esse bumbum, mais, mais. Mexe, remexe, balança até demais. Rebola esse bumbum, mais, mais. Eita, menina danada, pra dançar um brega. Eita, menina danada, pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe. E aí, maninho Cebolinha? Eita, menina danada. Meu amigo Marcelinho também. Eita, menina danada, pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Zagueira Joia, relações públicas do Pop, junto com o meu grande amigo empresário Baruito e a japonesinha. Tá bacana, tá bacana, tá bacana. Eu quero saber se tem alguém no Paysandu aí, bota o bracinho pra cima. Cadê a torcida do Papão? Cadê, cadê, cadê, cadê? E quem é do Clube do Remo aí também? Bota o bracinho pra cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, vai! Toma-te! Quando o povo começa a posição, poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Todo nego você vai achar. Essa noite eu só quero dançar. Vou gostar melhor da noite, mas vou no ouro negro. Todo mundo vai. O som é digno de muito. É só chope. Comando é só chope. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir. É muito chope, Piro da Azul. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro posição, poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Todo nego você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro. Todo mundo vai. O som é digno de muito valor. Eu comando é dos DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir o calor. É só amor. Hoje vou no ouro negro dançar. Vem, meu bem, o ouro negro vem. Vem, meu bem, o ouro negro vem. Quem é, quem é, quem é? É o ouro negro, é o ouro negro. É o ouro negro, é o ouro negro. Juninho da Yamada, calibração. Uma para Daniel e o DJ Alisson tocando só na mão. DJ Alisson, segura mais um pouquinho esses BPMs aí, porque agora eu quero ver a galera dançar bem agarradinho, bem gostosinho, aqui no som do Pop Som. O Agra tocando tudo assim, assim, assim, assim. Vem comigo, Ronaldão. Alisson, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Agarradinho agora, vai! It all took place so quick, but all I can do meu comandante. Meu amigo gringo, aniversário dele. É um mês de comemoração, gringo. Alô, Rossi. É o Pop Soul! Pop Soul. Vai pra cima, minha águia! Eu não sei por onde começar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Alô, Seco. Estou só... Alô, DJ Jefferson. Por você, eu sei. É o Rob. Que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar. Me iludir, amor. E estou sofrendo. Show é garantido. Assim, ó. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Essa aí é do Pipos, viu, Filipinho? Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Meu marinho marca a cheira da TV. Bora, marca! E agora? Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Tá percebendo que eu gosto de bregas e que lambada. Oi! Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Amor esse, hein? Sou seu amigo, eu sou o seu cantor. Bora, palácio! Seu poeta amador, seu compositor, do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo. Servo seu objeto, desculpa a dor. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. Sou Adão, serpente, o transformador. Sou um eremita, o mago, meu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer. Apenas o seu trovador, apenas um homem. DJ André, fazendo as mixagens para os DJs. Para. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Dali, DJ Alice, dali, dali, maninho. Que te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. Sonho, abraço pra ti, viu, Breno? Meu sonho e realizar meu sonho de viver com você, ser sempre real. Nós estamos sempre acordar, nós estamos por ti. Eu vou ao limite conquistar pra viver só pra mim. Já já tem o Cinerão! Vou aos limites, tudo é a paixão de um mortal. Poder te tocar, seu sonho, meu sonho. Obrigado, meu parceiro Michel. Obrigado mesmo por abrir essa sessão para que possamos fazer a nossa apresentação aqui no Pop Som, viu, Marinho? Isso mostra o carinho, a irmandade, o respeito. É bacana, viu? É muito bom tocar com profissionais, viu? Aos limites, vou aos limites. Prepara aí, Rui! É a paixão de um mortal. O pop tem que tocar tudo! Joga pra cima agora, Rui! Um, dois, três, vai, garoto! Ahora voy a pasar. danado, meu irmão. So please. Belts and prepare for takeoff. Alô, Piloso! Alô, Felipe Farias! Você e a Carol! Um beijo no coração de vocês! Cebolinha, cebolinha. Já tudo prontinho, hein, Michel? Vou pedir mais duas músicas pra eu tocar aqui. Posso tocar, maninho? Com sua permissão. Então a gente toca assim, ó. Segurança aí! Parecia um sonho. A gente fica junto. Andar a pé na chuva, sem medo de amar. É porque o pop é tudo, é tudo, é tudo. Lembra de tudo que viveu. Segura aí, DJ Alisson, bora fazer de novo. O negócio pirou aqui, viu? Parecia um sonho. A gente fica junto, andar a pé na chuva. É tudão! Sem medo de amar. É tudão! Lembra Bob! De tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceita que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não dá. Retrato, a gente se abraçando. Momentos. Joga lá teu CD, Zaga da Joia, junto com o empresário patrocinador para o Ito dos CDs do Pop. Libera, garoto. Oh, oh, te amo. Sei que ainda me ama. Bora, bumbum. Saudade chama. O nego é o primeiro fã. Aceita que tudo se perdeu. De aparelhar os talibãs da pedreira. Velha guarda, hein, nego? Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Aperta mais ela. Aperta mais ela, Alisson! Cada passo seu, cada movimento, a todo momento, só dá você em meu pensamento. Quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Eu quero sim ter você pra mim. as meninas da metrópole, meu parceiro Neto da equipe Xarope também. Bora, Neto! A cada gesto você. E o Júnior da Yamada. Eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos, pode crer. Estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. Cara, fazer uma sequência dessa, esquecer essa aqui é brincadeira, né, meu irmão? O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Alô, meus caixa baixos! E além do meu corpo, meu coração. Bora, Bibirinha! Ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. E aí? É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. E o quê? Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Para a galera de São Sebastião, Nova Vista, tão difícil pra... Tá parabenizando a empresa Pop pelos seus 30 anos. Betinho Saudade e a sua esposa Ana Cruz estão aí com a gente. São coisas do coração. E a nossa saideira, e a galera vai ficar com o Cineral. Mais uma vez, Michel, obrigado, viu, maninho? Tamo junto, hein? Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco. Papiço! Paixão, quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer. É o Tudão. Quer me envolver. Bombom dos Fugitivos e a sua primeira dama, Mari das Fugitivas, estão de volta, hein? Dizendo que me ama, sim. Mas tudo o que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Isto é loucura demais. Verdade do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver. Um pequeno aperitivo do Pop Som. Até porque tem muita coisa que acontece aqui no Pop Som. Inclusive, tem a nova contratação, o Davidson. Tem também o Jean Apolo, que tá por ali pela retaguarda, só esperando. Essa semana já estão montando um show novo aqui no Pop. Isto é loucura demais. E o Pop Som vem crescendo degrau a degrau. Eu quero o que eu mereço ter. E quarta-feira tem Butiquim Cidino Martins. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter. Se isto for capaz, Era da Tatuá, a marca oficial da família Pop.